programa do Cacate. Eu. Fala, Cacate, tudo bem? Opa, tudo bom. Está começando mais um programa do Cacate, agora ao vivo o programa do Cacate aqui na Sens. Cacate, e tá gostoso, né, Cacate, o tempo? Opa, tá muito bom, tá bem agradável o ambiente. Hoje não tá tão frio, né? Não, hoje não tá frio, não. São 17 horas e 4 minutos, programa do Cacate. E pra, se você está ouvindo nas reprises, aliás, o horário do comercial tá errado, o Cacate já gravou a vinheta nova, eu que não tive vergonha na cara e coloquei. 16 de julho de 2000. E 17, né, Cacate? Exatamente, esse mesmo. E a gente tá... Vamos ver qual que é a edição do programa, Cacate? Vamos lá, então. Vamos ver aqui qual que é a edição. É a Programas. Aqui é o Cacate. Cacate tá aqui. Então a gente tá na edição 13 da primeira temporada. Exatamente. Edição especial essa do Dia Internacional do Rock, né, Cacate? Exatamente, opa. Dia Internacional do Rock foi na terça-feira. Cacate, eu vou até colocar uma música aqui de fundo pra ver se os ouvintes e vocês conhecem. Você conhece isso aqui, Cacate? Ó. Legal, né? Opa! Que introdução, bom. Hein? Maravilhoso. Isso aí é o Boomtown Rats. O Boomtown Rats é uma banda... Deixa eu pegar aqui, antes de falar se ela é americana ou inglesa. Ela é, deixa eu pegar aqui o nome do... É o Bob Geldof, nome do cara. Ele era o líder do Boomtown Rats. E ele é irlandês, ou seja, ele é do Reino Unido. Esse cara, ele é criador de um festival famoso para arrecadar fundos para... Se eu não me engano, para arrecadar fundos... Dia Mundial do Rock é inspirado nesse... É por causa que era o dia da criação do Live Aid. Que é esse festival que é criado por esse cara que tá cantando. Gostou, Cacate? Muito bom, maravilhoso. Boa música, né? Então, ela é a música que nós... O Dia Internacional do Rock não é por causa dessa música, Cacate. Ela é por causa do Live Aid, que é o festival criado por esse cara, que é o Bob Geldof. Muito bom, é maravilhoso. Bom, extraordinário, né? Extraordinário. E aí, o que acontece? A gente vai tocar muito rock hoje. Opa! São especial, mais comprida até... E a gente vai tocar muito rock pra você que comemorou o Dia Internacional, o Mês Internacional do Rock. Foi no dia 13 e a gente tá comemorando hoje, dia 16. O Cacate mandou o Blonde, né, Cacate? Pra isso, nós começarmos. Blonde. Isso. A gente vai tocar o Maria. E a segunda é uma surpresa, a segunda é desse primeiro bloco. E logo que a gente voltar, vai ter mais uma novidade. Agora tem vinhetinha pro Alô do Cacate, né, Cacate? Opa! Essa vinhetinha aqui, cadê? Alô do Cacate! Boa sorte e tudo de bom. Ficou demais, Cacate. Muito bom. Pessoal aplaudindo. Então a gente vai ter essa vinhetinha, vai dar alô pros ouvintes. Temos 5 ou 6 mensagens. E se você quiser participar lá no chat, www.sensecast.org/chat, ao vivo a gente lê sua mensagem. E então vamos começar com Maria do Blonde, né, Cacate? Anuncia aí, Maria do Blonde. Maria Brundi. Dica do Cacate. Programa do Cacate. Eu. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. Like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Desire.

Nossa, Cacate, olha esse final. Opa, muito bom, é maravilhoso, hein? Nossa, pra começar, como? Daquele jeito, hein, Cacate? Opa! Começar com os dois pés no peito do pessoal que curte rock, pro cara já sentir o impacto. Exatamente, muito bom. Foi o som do Beds Are Burning, o som do Midnight Oil. Midnight Oil, que é uma banda australiana, Cacate. Opa! Essa música, inclusive, é uma música de protesto, porque a gente tocou... Por que a gente tocou o Beds Are Burning? Por causa que o Bob Geldof, que é o líder do Bon Town Hats, que a gente abriu, e o líder também do Live Aid, quem criou o Live Aid, o festival Live Aid, que deu origem ao Dia Internacional do Rock, que a gente está comemorando aqui no programa, ele é também ativista, né, de direitos humanos, ativista. Live Aid, inclusive, era para arrecadar fundos para as pessoas que estão passando fome, né? Exatamente. É um festival de rock com várias bandas. E, aliás, que... Vamos lá. O Beds Are Burning também é uma música de protesto a favor da entrega de terra pros habitantes originais, acho que no caso na Austrália. Mas o Midnight Oil tem várias músicas de cunho ecológico e tudo. Bom... antes foi o Blonde, né, Cacate? Exatamente. Blonde com Maria, que é de 1999, a Beds Are Burning de 1987. De 1999 já foi uma fase meio diferente, tu tava falando do Blonde, né? Porque o Blonde, você falou que não foi bem a última música, mas o Blonde fez muito sucesso na década de 80. Exatamente, foi nesse tempo aí que ele estava também fazendo sucesso. Inclusive lançaram mais uma música que se... Maria, né? Essa música. E fizeram um sucesso. Arrebentou mesmo, foi bom. A Maria veio um pouco depois, né? No caso, ela veio em 99, então ele veio um pouco depois do auge do Blonde, mas fez muito sucesso essa música. Muito sucesso mesmo. Bom, então você mandou pra nós também o Ozzy Osbourne agora, né, Cacate? Opa, vamos lá. Comemoração do Dia Internacional do Rock. Tem alguém mais rock and roll que o Ozzy, cara? Puxa vida, esse aí você pegou no fundo do baú, hein? Ele é muito rock and roll, né, cara? Muito mesmo. Então a gente vai com Mama, I'm Coming Home, uma das músicas mais lindas do Ozzy Osbourne, que se eu não me engano, eu vou confirmar a informação, eu trago, logo na sequência, mas ela foi escrita, essa música, pelo Desmond Child. É isso? Foi isso, Cacate? Deixa eu ver. Você sabe se foi, Cacate? Opa, então, eu não lembro direito, mas dá uma olhadinha aí. Eu acho que foi escrita por ele, Desmond Child. Não, eu vou confirmar isso. Okay. E eu volto depois, tem uma outra do Desmond Child na sequência, que é um cara muito rock and roll também. Essa eu não tenho certeza, mas eu vou confirmar. A próxima eu sei que foi ele. Então vamos lá, Cacate? Vamos Ozzy lá. Osbourne com Mama, I'm Coming Home. Programa do Cacate. Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Times gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face a hundred times. Every day. Cause my mom Ah, Cacate, que música linda, hein? Boa. Bom, ainda falta uma música pra finalizar o bloco, mas eu só queria falar que não foi o Desmond Child que gravou essa música. A gente vai fazer um bloco depois com duas do Desmond Child, mas quem gravou essa música foi o Leme do Motorhead, o Zakk Wylde e o próprio Ozzy Osbourne. E pra fazer, pra ficar na família, vamos tocar Kelly Osbourne, a filha do Ozzy Osbourne? Vamos lá, então. Com o que você falou pra nós, pra tocar ela, Papa Oba. Don't Preach? Opa, vamos lá. Versão que ela fez da Madonna. Então, Kelly Osbourne fazendo Papa Don't Preach. Hein, Cacate? Muito boa, maravilhoso, hein? Kelly Osbourne, a filha do Ozzy Osbourne, fazendo Madonna, Papa Don't Preach. Opa! Indicação do Cacate. E a primeira lá, a segunda desse bloco, a primeira desse bloco, que foi o Mama I'm Coming Home do Ozzy Osbourne, que é o pai dela. Exatamente. E o que eu ia falar? Então, Eu queria dar o oi do Cacate, né? Agora tem o alô do Cacate, tem até vinheta. Vamos soltar a vinheta, Cacate? Vamos lá, então. Alô do Cacate. Boa sorte e tudo de bom. Ficou demais essa vinheta, muito Cacate. Bom. Alô do Cacate. Primeiro, Diogo Cabelo. Conhece? Lembra dele? Ah, sim, lembra. Então, Diogo Cabelo te mandou um abraço, falou que ri muito com o programa. Bom, te acha uma figura. Tem... Gosta também de um pouco de rock, um pouco de música dance, como certo, a gente. Opa. E ele falou que ele te conhece há muito tempo e que te acha que você é perfeito pro rádio. Opa, obrigado aí. Valeu, tá aí, boa sorte. Tá na sua praia. A gente recebeu um e-mail muito bacana que a gente vai ler no próximo Alô do Cacate. Mas tem uma mensagem da minha irmã também, da Helena, que te conheceu essa semana. Opa, muito bom. Ela falou que já ouviu o programa hoje. E beijo pra ela, então vamos mandar um beijo pra ela. Opa, um abraço aí, beijo e boa sorte. Obrigado. Então tá bom. Agora, pro próximo, tem mais dois alôs do Cacate. Cacate, sabe o que eu tava pensando? A gente falou do Desmond Child. Vamos tocar duas deles, uma do Alice Cooper e outra do Bon Jovi? Opa, vamos lá. Então vamos começar com... É que o Desmond Child era um compositor, compôs pra muita gente nessa época, isso, né? Isso, oba. E ele era bem do rock e ele gravou essa do Alice Cooper, é dele, e a do Bon Jovi que a gente vai tocar também. Só que a gente não vai falar qual é a do Bon Jovi que se indicou. Tudo vou fazer bem. Surpresa. Beleza. Então primeiro, Alice Cooper com Dangerous Tonight. Pode ser? Vamos lá. Alô, programa do Cacate. Eu. Dang! eu. Pô, Cacate, entrou errada a música aí, cara. Opa, vamos lá. Não pode, né? Vamos colocar o Bon Jovi. Como é que pode? Isso aí vai entrar depois, lá no final. Então. A Born to Misunderstood, né? Mas vamos tocar o Bon Jovi agora. Vamos lá. Caramba, Cacate, como ele grita, hein? Opa, muito bom. O Bon Jovi com... Living on a Prayer. Exatamente. Indicação do Cacate. Nesse dia, comemorando a semana e o mês e o Dia Internacional do Rock. Só rockão, Cacate. Antes a gente tocou... Opa, muito bom. Outra que foi composta pelo Desmond Child, que é o Alice Cooper. Exatamente. E a do Alice Cooper foi... Dangerous Tonight. Exatamente. E o que eu ia te falar, né? A gente sempre fala, né, muito de rock, e a gente sempre, se sempre fala pra nós tocarmos a qual que era que a gente se sempre fala que eu esqueci? Né, a Rush. Rush, Time Stands Still, isso. Exatamente. Vamos dessa? Vamos lá, então. Então, agora, aqui na Sense, para comemorar, para continuar a comemoração do Dia Internacional do Rock, a gente vai de Rush com Time Stand Still. Aliás, musicão do Rush. Eu vou te falar, eu gosto muito de Rush, Kakati. Opa, acho muito Rush bom. Uma excelente banda de rock progressivo. O baterista deles, Neil Peart, arregaça. Bela banda, viu? Bela banda. Então, e a gente vai de Time Stand Still pra comemorar. Eu fico esperto nessa música. Um dos trechos dela, ele faz um outro tipo de acompanhamento com a bateria, que ele muda totalmente o compasso. É só um cara muito bom pra fazer isso. Vamos lá? Vamos lá. Programa do Kakati. Looking back, but I want to look Programa do Cacate. Eu. O som do... Quem que é, Cacate? É o ZZ Topper. Com... Sharp Dressed Man. Muito boa. Legal esse som, né? Opa, mal. E o que ia te falar? É, antes teve o... Antes do ZZ Top, teve o Rush com Simon & Garfunkel. Exatamente. Duas indicações do Cacate. É muito boa essa música do Rush. Muito boa. E comemorando, continuando a comemoração do Dia Internacional do Rock... Vamos dar uma volta pelo punk rock, Cacate? Vamos lá, então. Então, o que, que você separou pra nós, que eu tô vendo aqui, foi o Ramones com o Pet Sematary pra começar, isso, né? E depois tem o Clash com London Calling. Essa do Ramones é um arregaço, né? Opa! Não, eu sou muito fã de Clash, mas essa do Ramones é de outro planeta, é muito boa. Opa, é uma viagem. É uma viagem. Vamos lá? Vamos lá. Então tá bom. Programa do Cacate. Under the October with a steamboat, ancient goblins and wallows come at the grand line making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape.

of it was true. Run recalling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? Ai, Kakati, que música bacana, hein? É, muito boa. É o The Clash com London Calling, de 1989, do álbum London Calling, que é um dos álbuns mais clássicos do The Clash, né? Exatamente. Você falou que tinha uma moça que você conhecia que gostava dessa música? Isso, nesse tempo tinha uma moça, ela, Suza, ela gostava do The Clash. E dessa música também? Exatamente. E era amiga sua? Era amiga minha, conhecida de balada do tempo, né? Da moda desse rock and roll que a gente curtia. Que balada que você ia? Ah, nós ia no... Balada de rock, eu tô falando. Balada, né? De rock, então, nós ia muito no Casebre. Você ia naquele... Na Ledes também. Você ia naquele... Abutres? Eu cheguei aí. O Abutres eu cheguei também. Sabe que uma vez eu cheguei, eu cheguei no Abutres e tava tocando essa música aí na sede do Abutres, que era aqui na Zona Leste. E tava tocando essa música que a gente tocou da Alice Cooper, Dangerous Tonight. Aí fiquei com essa música na cabeça. Exatamente. Bom, agora tem mais dois alôs do Kakati. Vamos lá? Vamos lá, então. Alô do Kakati. Boa sorte e tudo de bom. O alô é agora pro Mário. Mário é um amigo meu que fez uma ponte de safena agora. Duas roqueiraço, mas assim, daqueles roqueiros mesmo, das antigas. Roqueiro na veia, vamos dizer. E ele é isso mesmo. E ele é muito bom de rock, eu aprendi muito de rock com ele. Por isso não posso deixar de homenageá-lo também. E também de falar que esse programa também é pra ele. Exatamente. Programa de rock também pro Mário Mota, lá do centro de São Paulo. Exatamente. Manda um... Como é que você fala? Manda aí uma boa sorte, um abraço pra todos aí, os ouvintes da Rádio 100. Um agradecimento e tudo de bom aí. Então, mas aí agora... só calma que ainda tem mais. Dá pra fazer... Hoje o programa vai longe, tudo de né? Bom. Especial. Bom, mas vamos lá. É só o tudo de bom. Exatamente. Tudo de bom porque vai ser mais melhor. Vai tocar ainda os rock and roll que foram um grande sucesso, vamos dizer. E ainda estamos aí na rádio. E o que eu ia te falar? Vamos lá. O que eu ia te falar? A gente recebeu um e-mail muito bacana, eu vou abrir aqui pro programa, que eu não tô lembrando o nome do rapaz, mas eu vou abrir aqui já. Ricardo, vou pegar aqui o e-mail do Ricardo. A Carla Moura também mandou uma mensagem falando que ouve a programação da rádio. Tá aqui, não mandou muita mensagem, falou: olá, tudo bem? Sou jornalista, moro em São Paulo, ouço o programa. Tá ok, Carla. Carla Moura aqui de São Paulo, um abraço pra você. Manda um abraço pra ela, Kakati. Um abraço aí pra você. Um alô do Kakati. Opa, e tudo de bom aí. Ouve a nossa rádio, sim. Fica nela, que é muito bom. Esse clássico que nós selecionamos aqui está magnífico, maravilhoso. Olha lá, ele é assim. O Ricardo Ito de Messias. Ele mandou uma mensagem essa semana pra nós. Olá, bom dia. Sou novato, mas ouço já a rádio há algum tempo. Estou aprendendo a utilizar e mexer nos podcasts. É uma novidade pra mim. Um dos podcasts e programas, claro, que eu gosto é o do Kakati. Opa, obrigado aí, uma boa sorte aí. Um abraço pra vocês, muito obrigado. É o Ricardo Ito de Messias. Homenagear a nossa rádio aí, tá ok? Certo, e aí é o que acontece. Aí agora também, já vamos pra dica do Kakati, Kakati? Vamos lá então. Alô, dica do Kakati. Kakati, você falou pra mim de um filme que eu assisti quando era muito criança. Então eu queria que você relembrasse ele pra nós, o Papillon. Ah, o Papillon, Cadeia de Alcatraz. Isso. Então, bom filme? Bom filme, sim. E a história dele diz o quê? Fala o quê? Bom, é um bom filme recomendado pra quem gosta de assistir, um clássico desse filme que lembra daquela cadeia que ficava no meio do mar, né? Cadeia cercada e bastante... Não tinha como escapar dessa cadeia. Eu lembrei agora que eles tentam escapar pelo mar, não é isso? Exatamente. E na verdade o mar ela é gelado. Pra pular no mar, haja pulmão e coração. E sem contar que dá aquele hipotermia, né? A pessoa pode morrer. Exatamente. E um dos amigos dele falou: não, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele ficou com medo. Não quis ir. E ele foi. Exatamente. No caso, ele era o Steve McQueen ou Dustin Hoffman, né? Exatamente. Que fazia o papel. Ele, qual que era o nome do personagem? Você lembra, não, né? Não, eu não tô lembrado. Só que pelo que eu lembro, deixa eu pegar aqui. Mas ele tinha sido preso injustamente, não foi isso? Exatamente. E, bom, você recomenda, né? Vamos lá, recomendo sim. E esse filme é de 1973. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo. É, com Steve McQueen, o Dustin Hoffman e Victor Jory. E a direção é do Frank J. Schaffner, certo? Isso mesmo. Papillon? Papillon. É isso aí, como é que fala? Papillon, né? É isso aí. Ele é o diretor desse filme. Vamos ver outros filmes que ele fez. Fez alguns filmes com o Charlton Heston, incluindo Planeta dos Macacos, também é dele. Também, Planeta dos Macacos. Você assistiu? É, eu também assisti também, eu lembro de uns trechos só. Ah. Um filme bom também. Filme bom também? Muito bom. Tá, então, mas vamos ficar no Papillon. Papillon então, dá... Vamos lá. Então, dá pra gente fazer uma saideira, hein, Cacate? Vamos lá. Saideira, porque o programa é estendido hoje por causa do Dia Internacional do Rock, mas pra primeira parte dá pra gente fazer uma saideira. Você falou no meio da semana que você apareceu aqui na rádio no meio da semana, lembra? Na quarta foi que você veio aqui, né? Foi, na quarta-feira. Baixar umas músicas, ver aqui algumas coisas. E você falou pra tocar o Slade, né? Slade. Qual que é a dele? Aquela You Me, My Oh My, né? É uma viagem. My Oh My. Exatamente. Então vamos fechar com essa primeira parte? Vamos lá então. Até já. Programa do Cacate. Ô Cacate, entrou o The Doors. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente toca o The Doors e depois a gente toca, logo na sequência, a gente toca o My Oh My, pode ser? Tudo bem, vamos lá. Just about midnight, she make me feel so good, make me feel alright. She come round my street now, she come to my house and knock upon my door, climbing up my stairs, 1, 2, 3, come on. In my room, oh boy, hey, what's your name? How old are you? Where'd you go to school? I believe woman, my oh my. My oh my, pra cantar junto, hein, Cacate? Opa, essa aí ficou nos baús da felicidade, da alegria, da alegria, de muita coisa. De muita gente, e um momento, né, muito bom pra todos nós aí, bom, lembrar. Então a gente vai fechar essa primeira parte do especial do rock, programa de número 13. E depois a gente já toca a segunda também, tá bom? Vamos lá então. Você acessa lá, para ouvir a primeira e a segunda parte, você tem que acessar lá, www.sinscast.org/ondemand. Cacate, tchau, Cacate. Opa, tchau. Manda um beijo, um abraço, opa, um aperto abraço de mão aí, pra todo mundo. Tudo de bom pra vocês e boa sorte, obrigado, tchau.